agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à primeira edição de hoje do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Eu sou a Joana Santos e é um prazer enorme estar aqui consigo e trazer-lhe um pouco mais desta nossa alma portuguesa. Vamos começar este nosso Diga Lá ao Senhor Fado, aliás. Vamos ter hoje um Diga Lá ao Senhor Fado recheado de novas vozes que ainda por cá não passaram, mas começam aqui também, e claro, começamos a passar aqui também novas vozes. Não é que não fossem a nossa vontade passá-las, mas ainda não tinham muitas delas chegado às nossas mãos e por isso ainda não as trazíamos. Mas agora trazemos, e com muito, muito gosto, www.radioantenaweb.info ou então geral.radioantenaweb@gmail.com. São as duas portas de ligação que estão sempre abertas para si e para os seus pedidos de fado. É só indicar-nos o nome do fado, do fadista, para quem quer dedicar, se quiser fazê-lo, ou então dizer-nos também em que edição prefere que o seu fado vá. Assim será, consoante aquilo que você nos indicar. É você que pede e nós trazemos para si, com todo o gosto, este tesouro português. Vamos começar com uma grande voz de uma senhora pequenina na altura e hoje uma grande senhora com um grande talento que já vem de há muitos anos atrás. Falo de Marina Mota, que nos traz Meu Nome. Logo depois, Brinquedo de Infância, na voz de Natalino Jesus. E terminamos com Minha Voz, na voz de Manuel Barbosa. São estas as três vozes que se vão ouvir aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Um brinquedo, ai menino, julgo que ninguém me deu. Tive um brinquedo, ai menino, julgo que ninguém me deu. Um cavalo pequenino, mas era somente meu. Um cavalo pequenino, mas era somente meu. Não sei, foi minha mãe que esse cavalo me deu. Não sei se foi minha mãe que esse cavalo me deu. Não sei até se o achei, mas o cavalo era meu. Não sei até se o achei, mas o cavalo era meu. Eu cavalgava, corria no meu cavalo plebeu. Eu cavalgava, corria no meu cavalo plebeu. E que feliz me sentia, pois o brinquedo era meu. E que feliz me sentia, pois o brinquedo era meu. Hoje adulto já não conto em voltar a ser petis. Hoje adulto já não conto em voltar a ser petis, mas em sonho ainda monto o meu cavalo e sou feliz. Mas em sonho ainda monto o meu cavalo e sofri. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Por aí, porque tenho mais três vozes que ainda por cá não passaram, mas passam hoje. Falo de Mariette Correia com Homem Raro. Logo depois, Quem Canta Seus Males Espanta, na voz de Nano Vieira. E terminamos com o fato que o cá já passou, esta sim, esta terceira já passou. Falo da voz de Mila Campos com O Namorico, da Rita. São estas as três vozes, os três fatos que trago para si. Neste Diga Lá ao Senhor Fado, onde a alma portuguesa, onde o nosso tesouro português tem então o seu maior brilho. O homem que anda comigo tem que ter sabor a fado, saber enfrentar o perigo, xingar e ser tatuado. Saber enfrentar o perigo, xingar e ser tatuado. Tem que ser de descendência de gente da Uramaquia, cantar vale por excelência conhecer a moraria. Cantar vale por excelência conhecer a moraria. Homem forte e com bravura para lidar dois de raça desses de ferro miúra, orgulho de qualquer praça, desses de ferro miúra, orgulho de qualquer praça, ser forcado a valer, na pega ser atrevido, respeitar uma mulher, improvisar no corrido. Respeitar uma mulher, improvisar no corrido, saber entrar num salão, beber vinho numa tasca, ser vaidoso e fadistão, conhecer o fado rasca, ser vaidoso e fadistão, conhecer o fado rasca. E de mim, para mim, para que toda a gente entenda, um homem para ser assim, ou a raro de encomenda, um homem para ser assim, ou a raro de encomenda. Seu mar espanta alegremente, visa o povo e com razão este ditado, quando vibra na garganta de quem sente e transmite ao coração eterno fado. Quando vibra na garganta de quem sente e transmite ao coração. Não me canso de dizer, nem cansarei, tanta vez eu sei lá quanta estou ciente, mas cá no meu entender sempre direi, quem canta seu mal espanta alegremente, mas cá no meu entender sempre direi, quem canta seu mal espanta alegremente. Em criança ouvi alguém a murmurar, com uma certa emoção estou lembrado, quanta vez canta uma mãe para não chorar, diz o povo e com razão este ditado. Quanta vez canta uma mãe para não chorar, diz o povo e com razão este ditado. Também se canta ao luar lendas tão belas, poemas que nos encantam simplesmente, aos mistérios que há no mar e às estrelas. Quando vibra na garganta de quem sente, aos mistérios que há no mar e às estrelas. Quando vibra na garganta de quem sente, todos cantam bem ou mal, isso importa. Se em tudo isto há paixão, não é pecado, é um prazer sentimental. Transmite ao coração um verbo fado. É um prazer sentimental que nos conforta e transmite ao coração um verbo fado. Diga lá ao Senhor Fado. No mercado da Ribeira há um romance de amor entre a Rita, que é peixeira, e o Chico, que é pescador. Dizem todos que lá vão que a Rita gosta do Chico. Só a mãe dela é que não consente no namorico. Quando ele passa por ela, ela sorri descarada. Porém, Chico, à pá dela, não dá para ela nem diz nada. Que a mãe dela, quando passa, ao ver que Chico se abeira, por dar cá aquela panha, faz tremer toda a ribeira. Namoram de manhãzinha, da maneira mais diversa. Dois cachotos de sardinha são dois dedos de conversa. Todos dizem à boca cheia que depois de tanta briga, o Chico de volta e meia prega dois pés na rita. Quando ele passa por ela, ela sorri descarada. Porém, Chico, a quadrela, não dá para ela nem diz nada. Que a mãe dela, quando passa, ao ver que Chico se abeira, por dar cá aquela palha, faz tremer toda a ribeira. A mãe dela, quando passa, ao ver que Chico se abeira, por dar cá aquela palha, faz tremer toda a ribeira. Chegamos ao fim da nossa primeira edição de hoje do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Vamos embora por agora, mas às 19h30 estamos de volta com mais uma edição que traz para si muito mais fado, muito mais alma portuguesa. www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, ou então em geral.radioantenaweb.gmail.com, o nosso e-mail que está sempre aberto para si, é onde pode deixar o seu pedido, o seu fado desejado, o fado que quer ouvir. É só enviar-nos o nome do fado, do fadista, e claro está, em que edição prefere que o seu fado passe, e se quer ou não dedicar a alguém. Mas que a sua alma se preencha com o melhor do fado português. Vamos terminar com guitarra toca baixinho, na voz de Micael Salgado, que cá também já passou numa edição anterior. E terminamos com Indecisões, na voz de António Pinto Bastos. São estas as duas vozes que terminam assim o nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje, primeira edição. Porque a segunda, daqui a pouco, às 19h30, está cá para lhe trazer mais tesouro português. Da minha parte é tudo por agora, mas não lhe digo até amanhã, digo-lhe até já. Fique bem e então daqui a pouco estou de volta para lhe trazer mais deste nosso tesouro português. Fique bem e até já! Guitarra toca baixinho e alguém pode escutar. Só ela deve entender, só ela deve saber. Estou falando de amor. Cantam os grilos no campo e um pássaro no ramo. Ninguém dorme nesta noite, e menos ela que agora escuta o riacho e suspira. Lua parada no céu, um vagalume que passa. Guitarra minha, toca baixinho.